coisa do Nordeste, meu amigo. Terra de gente boa, escuta, crente. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem está ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem está ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem está ganhando é Jesus. E antigamente ser crente era negócio de pobre. Com o passar do tempo tornou-se coisa de nobre. Hoje a igreja prega pela comunicação. Tem a MFM, rede de televisão. Se antigamente ser crente era negócio pra gentinha, hoje na igreja tem gente de primeira linha. Tem juiz, tem deputado, prefeito, governador. Tem muita gente famosa que está servindo ao Senhor. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. E antigamente a igreja padeceu perseguição. Muitos crentes foram mortos pela Santa Inquisição. Mas hoje em nossas igrejas nós temos autoridade pra pregar o evangelho, pois existe liberdade. Em uma certa cidade vejo o que aconteceu. Não é obra do homem, isto é obra de Deus. Jesus entrou na polícia e salvou um coronel e fundou uma igreja bem dentro de um quartel. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Eu conheci muitos amigos viciados na cerveja, viciados no cigarro, hoje estão na igreja. E quem andava armado com revólver na cintura, hoje prega o evangelho ensinando as escrituras. Já ouvi um testemunho de um ex-afeminado, depois que aceitou Jesus tornou-se homem casado. É um crente obediente, Jesus manda ele sai, pregando por todo canto, deixou de ser pai de santo para ser santo do Pai. Está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo, quem tá ganhando é Jesus. Quem caminhava nas trevas está vivendo na luz. O diabo está perdendo. O diabo sempre perde e o vencedor sempre é Jesus. Não tem jeito não, irmão. Ele tá sempre perdendo. E Jesus? Ah, tá sempre vencendo.